Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje queria continuar com aquele tema da semana passada. Eu escrevi a segunda parte daquele estudo, que vai sair na Revista Católica em duas vezes. E eu vou novamente aqui ler e comentar para vocês. Eu não posso colocar online, porque seria boicotar a revista. Mas depois de publicada, a gente certamente reproduz no site do seminário, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, parte 4. A geração da escola tradicionalista reunida em torno de Fritjof Schwann, escreve Charles Upton, apresentou e revelou as religiões em suas essências celestiais, subspecie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade, fecha aspas. Se as essências celestiais das religiões são substancialmente a mesma, a diferença entre elas é puramente terrestre e contingente. As formas particulares de cada uma, nada tendo de sagrado em si mesmas, sem a seiva que recebem da tradição primordial. Só esta, a religio perennis, termo que eles usam no sentido diferente do que tem para a Igreja Católica, é verdadeira em sentido estrito. As demais são símbolos ou aparências imperfeitas de que ela se reveste nas suas várias encarnações terrestres. Mas, prossegue o mesmo Upton, aspas, essas revelações são consideradas ramos da tradição primordial, mas esta tradição não é presentemente vigente enquanto sistema religioso. Não é uma religião que possa ser praticada. Nos últimos caminhos, únicos caminhos espirituais viáveis, existem sob a forma ou dentro das presentes revelações viventes: hinduísmo, zoroastrismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islã. Então, quer dizer, a tradição primordial só existe sob a forma indireta, isso é, nas várias encarnações que ela foi tomando ao longo da história. Ela em si mesma se tornou inacessível ou impraticável. Mas esses caminhos levam somente à salvação, numa vida post-mortem. Para subir um pouco mais alto já na vida presente, segundo a escola tradicionalista, é preciso, sem abandoná-los, filiar-se a uma organização esotérica e praticar, além dos ritos e mandamentos da religião popular, alguns ritos e mandamentos especiais de caráter iniciático. Dito de outro modo, a religião popular é um atestado de qualificação exigido do postulante na entrada do caminho iniciático. Quer dizer, se você não está numa dessas tradições existentes historicamente no mundo de hoje, então você está barrado, não pode entrar nas organizações iniciáticas. Para o muçulmano, isso não é um grande problema. Embora tenha uma existência à parte, as taricas, o plural correto a palavra tarica e a plural correto seria turuk em árabe, mas a gente fala taricas porque já virou hábito. Né? As taricas são em geral reconhecidas como legítimas pela religião oficial, de modo que o fiel interessado pode transitar livremente entre os dois tipos de práticas. Para o hindu também não é problema. Ainda que inexistindo propriamente um esoterismo hindu, o hinduísmo aceita e absorve as práticas de outras religiões, qualquer uma. De modo que, descontados os conflitos políticos entre hinduístas e muçulmanos, nada impede que um hindu se filie a uma tarika, à maçonaria, a uma tríade chinesa ou a qualquer outra organização esotérica, sem mudar de estatuto na sua sociedade de origem. No caso de um católico, porém, a coisa se complica. Segundo Guénon, que é bom lembrar, legava todo o caráter iniciático aos sacramentos, todas as organizações iniciáticas cristãs foram desaparecendo depois da Idade Média, deixando os pobres fiéis limitados a um exoterismo espiritualmente capenga. Sobraram só os resíduos de organizações extintas e a maçonaria. Acontece que uma sentença do Papa Clemente XII, em 1738, condenou à excomunhão automática todo fiel católico que se filiasse à maçonaria ou a qualquer outra sociedade secreta. A decisão foi reforçada pelo Papa Leão X, em 1890, e formalizada pelo Código de Direito Canônico de 1917. O novo Código do Papa João Paulo II, de 1983, falava somente em sociedades secretas sem mencionar nominalmente a maçonaria, o que por breves instantes deu a impressão de que a excomunhão fora suspensa, até que a Congregação para a Doutrina da Fé, em novembro daquele mesmo ano, esclareceu que não era nada disso, que a proibição de ingressar na maçonaria continuava em vigor, como continua até hoje. Isto é, o fiel católico que lesse René Guénon e acreditasse, vendo na perda da dimensão iniciática a raiz de todos os males do mundo moderno, era espremido contra a parede pela opção de, entre desistir de vez do esoterismo, contentando-se com um exoterismo cada vez mais reduzido ao moralismo exterior e aceitando, portanto, ser cúmplice da degradação espiritual moderna, ou então buscar uma iniciação maçônica e ser excomungado, isto é, perder a filiação exotérica que, segundo o mesmo Guénon, era condício sine qua non do ingresso no esoterismo. Quer dizer, é uma situação paradoxal, né? Quer dizer, a única opção que você tem é você entrar na maçonaria e ser excomungado. Mas se você é excomungado, você não está na Igreja Católica. Mas se você não está na Igreja Católica, você não pode participar de uma sociedade iniciática. Então não tem jeito, né? O conflito não era somente de ordem legal. Embora tivesse origem remota em organizações esotéricas professadamente cristãs, a maçonaria tinha em várias partes do mundo se tornado uma força ostensivamente e violentamente anticatólica, incentivando perseguições e matanças de católicos, principalmente na França, durante a Revolução e depois de novo no princípio do século XX, no México, onde isso provocou a Guerra dos Cristeiros, e na Espanha, onde, com a mal disfarçada conivência do governo republicano maçônico, padres e fiéis foram mortos a granel e muitas igrejas destruídas antes mesmo da eclosão da Guerra Civil. Aliás, foi uma das causas da Guerra Civil. Quer dizer, o católico que se filiasse à maçonaria não apenas incorria em excomunhão automática, mas se tornava um traidor de seus correligionários assassinados. Guénonianos católicos como Jean Toniac fizeram o diabo para provar que as doutrinas maçônicas eram compatíveis com o catolicismo, mas é claro, isso ficou na teoria. Conversações entre líderes católicos e maçons em busca de um acordo não deram em nada. A excomunhão continuava em vigor e o risco moral continuava altíssimo. Continua até hoje. A partir dos anos 60, quando esses problemas começaram a tornar-se objeto de discussão mais aberta nos círculos interessados em tradicionalismo, o grupo perenalista começou a sugerir ao católico encurralado as seguintes soluções possíveis. 1. Largue tudo e converta-se ao Islã. 2. Busque abrigo na Igreja Ortodoxa Russa, onde ainda há um resíduo de esoterismo e cujos sacramentos, no fim das contas, são aceitos como válidos pela Igreja Católica. 3. Filie-se à tarica multiconfessional do Frithjof João, onde você poderá praticar ritos iniciáticos islâmicos sem conversão formal e mantendo-se a uma prudente distância dos muçulmanos exotéricos. Na maior parte dos casos, o Shon nem deixava que os seus discípulos frequentassem mesquitas, né? A primeira opção era com certeza a mais traumática. Afinal, o próprio Shon tinha escrito que, aspas, mudar de religião não é como mudar de país, é como mudar de planeta, fecha aspas. A segunda era mais confortável, mas esbarrava no obstáculo que jamais vi algum autor perenalista sequer mencionar. A Igreja Ortodoxa Russa estava infestada de agentes da KGB, sendo quase impossível ao recém-chegado orientar-se naquela selva selvagem de conspirações e fingimentos. Não por coincidência, a KGB estava, naquele mesmo momento, organizando e treinando organizações terroristas islâmicas para a guerra contra o Ocidente cristão. Sobrava a terceira, a mais fácil e natural. A tarika de Shuon estava, de fato, repleta de membros de origem católica, a começar pelo próprio Shuon, e por alguns de seus colaboradores mais próximos, como Martin Lings, Titus Burka, Derrama Pekumaraswamy, dos quais os dois primeiros converteram-se ao Islã, o terceiro continuou católico, ao menos em público, sem deixar de prestar ao Sheik o voto regulamentar de obediência total exigido nas taricas. Nas almas daqueles que permaneciam católicos, ex-professo ou de coração apenas, realizava-se assim em escala microscópica o plano que desde 1924 Guénon traçara para o Ocidente inteiro. Quer dizer, você vira, vai cair dentro do Islã. Após descrever com as cores sombrias de um genuíno apocalipse a degradação espiritual da civilização no Ocidente, atribuindo-a à perda da verdadeira metafísica, entre aspas, e das ligações entre a Igreja Católica e a tradição primordial, ligações que só poderiam ter sido mantidas por intermédio de organizações iniciáticas, René Guénon prevê três desenvolvimentos possíveis do estado de coisas no Ocidente. Primeiro, isso está no livro Oriente e Ocidente, de 1924. Um, a queda definitiva na barbárie. Dois, a restauração da tradição católica sob orientação discreta de mestres espirituais islâmicos. Três, a islamização total, seja por meio da infiltração e da propaganda, seja por meio da ocupação militar. Essas três opções reduziam-se, no fundo, a duas: ou o mergulho na barbárie ou a sujeição ao Islã, seja discreta, seja ostensiva. Quer dizer, que você tem, se você tem uma igreja católica orientada desde cima por mestres espirituais islâmicos, então, vamos dizer, a própria autoridade do papado é relativa, ela está submetida a uma autoridade superior e essa autoridade é a do Islã. Portanto, você está dentro do Islã, sabendo ou não. E a terceira opção era a islamização ostensiva. Então, só há duas saídas. Ou você cai na barbárie, ou você se converte ao Islã. De um jeito ou de outro, sabendo ou não. Isto é como ele colocou as coisas em 1924. A eclosão da Segunda Guerra Mundial pareceu mostrar que o Ocidente preferia a primeira opção, a barbárie. Sendo, no entanto, um detalhe irônico, o fato de que importantes autoridades religiosas islâmicas deram apoio total ao Führer, especialmente na questão do extermínio dos judeus. Coincidência macabra ou profecia autorrealizável? Não sei. Não sei e não saberemos tão cedo. Então, é o tal negócio. O Ocidente, a primeira opção é cair na barbárie. E nós o ajudamos um pouco a cair na barbárie, entregando tudo na mão do Führer. Né? E depois na mão dos comunistas. Após a guerra, a colaboração íntima entre governos islâmicos e regimes comunistas no esforço anti-ocidental conjunto veio a se tornar tão notória que nem é preciso insistir nesse ponto. Não deixa de ser oportuno lembrar que hoje em dia a esquerda mundial, empenhada em corromper o Ocidente, aspas, até fazê-lo feder, fecha aspas, como preconizava André Breton, é a mesma que apoia ostensivamente a ocupação muçulmana do Ocidente pela imigração em massa, bem como boicota por todos os meios qualquer esforço sério de combate ao terrorismo islâmico, de modo que há entre os dois blocos como que um acordo leninista de fomentar a corrupção e denunciá-la. Novamente cabe a mesma pergunta do parágrafo anterior com a mesma resposta, ou seja, isso é uma coincidência macabra ou é uma profecia autorrealizável? Há uma intencionalidade para fazer isso? Não sei. Não há documentos suficientes para estudar isso e ainda vai demorar muito tempo para que se saiba isso. Para o aspirante de origem católica, tudo o que a tarika oferecia era a escolha entre tornar-se muçulmano ou ser católico sob orientação muçulmana, o que é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o Rama Kumaraswamy, filho do Ananda, o Ananda era hindu, nessa na Índia, o filho dele, o Rama, nasceu nos Estados Unidos, portanto não podia praticar mais o hinduísmo, então ele entra para a Igreja Católica. Ele é freguês católico, ao mesmo tempo ele é o braço direito do Shuon na tarika. Ele não era um simples membro, era quase o segundo comando da história. Então, ele era um católico sob orientação muçulmana. Era um muçulmano, no fim das contas. Né? A mesma escolha que Guénon oferecia a todo mundo ocidental. Quer dizer, isso não é coincidência. Aqui não é pura coincidência macabra. Quer dizer, o microcosmo e o macrocosmo têm a mesma estrutura. Então, quer dizer, a trajetória do indivíduo que saindo do meio puramente ocidental acaba caindo dentro da tarika é o mesmo trajeto do mundo que vai acabar caindo dentro do Islã, sabendo ou não, percebendo ou não. Creio que com isso fica mais clara a intenção de Guénon ao espremer todas as religiões, especialmente a cristã, no molde forçado de um conceito descritivo islâmico, a distinção exoterismo e esoterismo. Lembra que na primeira parte eu perguntei esse conceito só se aplica ao Islã. Não há correspondências reais disso fora do mundo do Islã. Por que ele usou este conceito para todas as religiões do mundo? Aqui começa a ficar explicado. Quer dizer, se é para islamizar tudo, então você vai ter que entender tudo segundo uma estrutura de pensamento islâmico. Não tem outro jeito. De fato, como dominar toda uma civilização sem enquadrá-la primeiro no sistema de coordenadas intelectuais da civilização dominadora, onde ela deixará de ser uma totalidade autônoma para se tornar parte de um mapa abrangente? Quer dizer, acontece aí como aconteceu com a física do Newton depois do advento da física relativista. Ela não foi abolida, ela se tornou um detalhe dentro do conjunto maior. Então esse seria o destino da Igreja Católica. Ela não é abolida, ela só se torna uma parte do Islã. Também é óbvio que não bastava fazer isso em teoria. Era preciso conquistar para essa nova visão das coisas os elementos mais valiosos, mais ativos intelectualmente da elite da civilização-alvo. Só quando esta começasse a se compreender a si mesma nos termos do dominador em vez dos seus próprios, ela estaria madura para aceitar, sem maiores reações, uma operação mais vasta de ocupação cultural. Quando você se pergunta, mas por que não há uma reação contra tudo isso? Eu digo, meu Deus, as estruturas fundamentais do pensamento pelo qual a civilização ocidental se apreende e se compreende a si mesma foram fixadas por Guénon e Schuon com 70 anos de antecedência. Essa coisa de esoterismo e exoterismo, que antes, até o começo do século XX ninguém falava, de repente se torna a chave da compreensão. E a partir da hora que você já começa a se explicar a si mesmo nos termos que o dominador impõe, você já está dominado mentalmente. Não é a questão de propaganda, não é a questão de imigração, é a questão de abrangência. E é isso exatamente o que eu chamo a hegemonia intelectual para distinguir da hegemonia cultural. Hegemonia intelectual significa você ter uma concepção mais abrangente, na qual tudo acaba entrando porque não há outra, não há concorrentes. É como se você dissesse, a cosmovisão ocidental não é concorrente para a cosmovisão islâmica, porque ela não abrange o território todo da cosmovisão islâmica. Você vê, o Ocidente é dividido, quer dizer, pelo menos até o começo do século XX. Por um lado você tem essas correntes materialistas, ateístas, positivistas, etc., etc., que são a migalhinha, assim, comparada com isso. E, por outro lado, você tem as explicações e as correntes religiosas, que também não abarcam tudo isso. Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, a intelectualidade católica do começo do século XX, e disser, bom, o que eles têm a dizer sobre o hinduísmo? De vez em quando saía algum católico da Europa, ia para a Índia, ou sei lá, para a China, para estudar aquele negócio exótico, mas nunca houve uma integração, uma coisa orgânica entre as duas, como há aqui nas taricas. As taricas absorvem todos esses esoterismos e se torna, vamos dizer, o gerente geral de tudo isto. Então, isso quer dizer que só continuava existindo alguma perspectiva esotérica, vamos dizer, na China, no budismo, no próprio hinduísmo, graças às taricas. Está entendendo? Então, isso é hegemonia intelectual, é você ter uma concepção, uma visão mais abrangente, na qual, vamos dizer, o dominado, ele mesmo se encaixa ali. Ele mesmo começa a se descrever nos seus termos e não nos dele. Claro que, se você pegar toda a intelectualidade católica, protestante, positivista, materialista, etc., etc., ninguém compreendeu o que estava acontecendo. Todos caíram como uns patinhos. Por quê? Porque não tinham uma concepção mais abrangente e nem buscaram criá-la. Tanto mais que a redução do cristianismo ao binômio exoterismo e esoterismo, acompanhado do diagnóstico sombrio da perda da dimensão esotérica, culminava inexoravelmente na conclusão de que a restauração da cristandade, das suas conexões com a tradição primordial e, portanto, das dimensões mais altas da sua espiritualidade, só poderia realizar-se sob a direção do esoterismo vivente, isto é, do sufismo. Ou seja, você não tem mais para onde correr, não há mais nada. Né? Para usar os termos do projeto, então é esse aqui, o Guénon fez mais ou menos a mesma coisa, em escala muito maior que o Antônio Gramsci fez. Todo mundo, Gramsci dizia, todo mundo vai virar socialista sem saber. E o Guénon fez com que todo mundo virasse guénoniano sem saber. Só que a operação dele foi muito mais vasta e muito mais eficiente do que a porcaria da Revolução Cultural do Gramsci jamais foi. Também, Gramsci comparado com Guénon é, quer dizer, não é o mico, ele é o carrapato do mico. Para usar os termos do próprio Guénon, era preciso submeter o Ocidente à autoridade espiritual do Islã antes de submetê-lo ao seu poder temporal. Portanto, quando você vê imigração em massa, terrorismo, etc., etc., e este avanço do poder do Islã dentro dos países ocidentais, onde são protegidos pelo governo, praticamente a única religião admitida como legítima é o Islã hoje em dia. Isto tudo vem muito tempo depois da conquista da hegemonia intelectual e não teria sido possível sem ela, porque a hegemonia intelectual desarma intelectualmente o dominado. Ele não tem como, ele pode espernear, ele pode reclamar, ele pode não gostar, mas, como dizia Nietzsche, só se vence aquilo que se substitui. Você não tem nada para você colocar no lugar dessa proposta. Esta proposta vence porque ela é a única. Até, se você for ver a proposta russo-chinesa, do Dugin, o que é o Dugin? É um bisneto espiritual do Guénon, não é outra coisa. E evidentemente a proposta dele não tem a amplitude do Guénon. A teoria de Schwon, segundo a qual os sacramentos cristãos conservavam o seu poder iniciático, parecia atenuar um pouco a força do argumento islamizante. Mas, na verdade, não o fazia de maneira alguma. Sem a devida instrução espiritual, que só um, aspas, esoterismo vivente poderia lhe oferecer, o portador de uma iniciação virtual permanecia inconsciente de tê-la recebido e não apenas ficava paralisado no meio da escalada iniciática, isso é, a iniciação permanecia virtual e não se efetivava, mas se arriscava com isso a sofrer toda sorte de distúrbios espirituais e psíquicos. O Guénon descreve isso aí, quer dizer, distúrbios criados pelo fato de o indivíduo receber uma iniciação sem saber. Então ele passou para um outro patamar onde ele tem acesso a possibilidades espirituais, experiências espirituais que ele não conhecia antes, mas que ele não está entendendo absolutamente e com as quais ele não sabe o que fazer. Só a espiritualidade sufi, encarnada nesse caso na pessoa do próprio Frithjof Schwon, poderia salvar os católicos de si mesmos. A islamização do Ocidente, discreta ou ostensiva, pacífica ou violenta, é o objetivo central e, na verdade, único de toda a obra de René Guénon. Esta é a chave de tudo, né? Ela inteira converge para essa meta, não como uma mera conclusão lógica, mas como uma espécie de única saída à qual o leitor, e idealmente o Ocidente inteiro, vai sendo levado como entre os muros de uma construção labiríntica por um senso de fatalidade inexorável. Excluído esse ponto, quer dizer, se você considerar a obra do Guénon fora do projeto de islamização, ela não passaria de um conjunto de especulações teóricas sem finalidade, um edifício de belas possibilidades espirituais irrealizáveis, coisa que ele sempre negou que ela pudesse ser. Se fosse preciso uma confissão explícita para confirmá-lo, bastaria lembrar que, justamente no momento em que Frithjof Schwon voltava da Argélia com o título de Sheikh, alardeando sua intenção explícita de islamizar o Ocidente. Ele disse: eu vou islamizar a Europa, quer dizer, o Ocidente inteiro. Guénon declarou que a fundação da Tariqa de Schwon em Lausanne, Suíça, era o primeiro e único fruto produzido pelo seu esforço de décadas. Ora, se o homem é o único fruto dos esforços do Guénon e ele chega na Europa dizendo: eu vou islamizar isso aqui, então qual é o objetivo do primeiro? Islamizar isso aqui, evidentemente. O que pode tornar esse objetivo nebuloso ou até invisível aos olhos do público são dois fatores. Os fatores são meio complicadinhos. Primeiro, Guénon afirma reiteradamente seu total desprezo por qualquer atividade corrente ou ideologia política, assegurando que seus interesses nada têm a ver com a luta pelo poder e se voltam exclusivamente à esfera do espiritual e do eterno. Quer dizer, não temos nem, ele dizia, ele não temos nem que ver com a dimensão da história, a história que vai para onde bem entender, não é aí que nós estamos atuando. Isso parece colocá-lo, aos olhos de muitos, incomparavelmente acima da atual disputa entre os países islâmicos e o Ocidente. esse modo de ver não é propriamente falso, é apenas vazio. É óbvio que Guénon não está disputando poder político. Está disputando algo que está infinitamente acima disso e do qual, segundo ele mesmo explica, o poder político não é senão um reflexo secundário quase desprezível. Ele está disputando autoridade espiritual. Não é poder político, gente, é? Você lê o livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal e vocês verão como, na concepção do Guénon, todo poder temporal é apenas uma expressão de uma autoridade espiritual. Ele pode mais tarde se voltar contra a própria autoridade espiritual, como aconteceu várias vezes na história. Isso aí tem até dimensões míticas, né? Nas histórias onde da ursa e do javali. Quer dizer, o javali simboliza a autoridade espiritual e a ursa o poder temporal. E o poder temporal é criado pela autoridade espiritual, como na Bíblia, né? Na hora que as pessoas pedem ao profeta que constitua um rei, e ele diz, olha, o rei vai botar seus filhos no exército, vai botar suas filhas para trabalhar para ele, etc. Vocês querem, tem certeza que querem mesmo? E daí ele nomeia, né? Um rei a contragosto. Então, Guénon está disputando a autoridade espiritual, está disputando-a com a Igreja Católica. Ou seja, ele não está disputando poder com governos ocidentais, ele está fazendo uma coisa muito maior. Ele quer puxar para o Islã a autoridade espiritual da Igreja Católica, de maneira discreta ou ostensiva, né? Sabendo que se ele tem autoridade espiritual, ele pode constituir quantos poderes temporais ele queira. Colocando-se muito acima dela e pretendendo orientá-la desde as alturas sublimes da espiritualidade sufi. Não necessariamente em pessoa, é claro, não é que ele pessoalmente queria fazer isso. Queria dar esta possibilidade para as organizações esotéricas islâmicas. Né? Ele é muito explícito quanto a esse ponto. A Igreja Católica, em algum ponto da sua história, diz ele, perdeu o contato com a tradição primordial e ainda não tem sequer uma compreensão das partes superiores da metafísica. Detém-se na esfera da pura ontologia ou teoria do ser, sem penetrar nos mistérios supremos do não-ser, que Schwann prefere chamar de supra-ser. Já me expliquei em outros escritos quanto ao que me parece ser a absurdidade intrínseca da doutrina do não-ser, e não vou voltar a esse assunto aqui. Eu posso até dar uma outra aula mais tarde sobre este assunto, mas isso nos desviaria muito, né? Entraria numa discussão propriamente metafísica e nos tiraria do ponto de vista histórico, que é o desse estudo aqui. O que interessa no momento é salientar que, segundo Guénon, o catolicismo, a partir dessa mutilação inicial, veio decaindo acentuadamente até reduzir-se a uma mera devoção sentimental para as massas. Por isso ele diz, no catolicismo não existe mais esoterismo, existe apenas a mística, mas a mística é, vamos dizer, uma expressão de uma religiosidade sentimental, que não chega às alturas cognitivas, quer dizer, da metafísica e muito menos da realização metafísica. Ele se trai em algum momento, mostrando que ele não está muito seguro da veracidade desses conceitos, quando, escrevendo a respeito da Ordem Templária, que ele considera uma organização esotérica legítima, ele informa que ela foi fundada por São Bernardo de Clairvaux, o qual ele classifica no mesmo escrito como eminentemente um místico. Ah, mas se a atividade de São Bernardo era eminentemente um místico, como é que ele podia ser ao mesmo tempo o chefe de uma organização iniciática? Então aí tem alguma vacilação na coisa, mas não podemos, vamos dizer, de um erro como esse não se pode concluir, na verdade, nada. Né? Ele só mostra que o Guénon está menos seguro da sua terminologia do que ele parece. Isso é fato, né? Como só pode reerguê-la desse abismo? Como só quem pode reerguê-la desse abismo é quem ainda possua a conexão originária com a tradição primordial? É evidente que a salvação da Igreja e, através dela, de todo o Ocidente, só pode vir de fora. De onde, precisamente? Do budismo não pode ser. já que Gnon nem mesmo o considera uma tradição inteiramente válida. Considera o budismo um desvio, como o protestantismo. Né? Do hinduísmo também não, porque não pode ser praticado fora da Índia, nem por quem não seja de nacionalidade indiana. Tudo que o hinduísmo pode fornecer é uma compreensão mais aprofundada da doutrina metafísica, e de fato Gnon recorre abundantemente aos textos hindus para isso. Mas a mera compreensão teórica, sendo indispensável, nem de longe pode fornecer por si mesma a autêntica realização metafísica. Ou seja, como é que uma coisa se coloca em relação à outra? Para você ingressar numa dessas taricas, você precisa mostrar que você tem a compreensão teórica integral. Né? Isso quer dizer, se você tem a compreensão teórica integral, sim, absorveu a doutrina metafísica totalmente, entendeu de trás para dentro, etc. Então, você está pronto para entrar no caminho da realização metafísica. Você já tem a coisa na esfera do conhecer, agora nós vamos transportar na esfera do ser, você vai se transformar no Brahma. Quando eu cheguei, me apresentei para a Tarika, por sugestão do Martin Lings, eu conheci lá pessoas que estavam esperando há 10 ou 12 anos para entrar. Esperando o quê? Esperando que tivessem o domínio teórico da coisa. E eles lá me interrogaram, várias vezes viram que eu tinha um domínio teórico mais que suficiente, então eu entrei na primeira, fui aceito na primeira. Pior coisa que me aconteceu na vida, depois me arrependi amargamente. Mas, curiosidade matou o gato, né? Eu quero saber como é as coisas, vou lá e meto a cara e me ferro tudo. Mas aprendo. É. Do judaísmo, menos ainda, pois seria inconcebível que a igreja, tendo nascido dele, voltasse ao ventre materno sem anular-se ipso facto e cessar de existir. Quer dizer, você vai reintegrar a igreja no judaísmo, então não tem mais igreja, só tem o judaísmo. Da maçonaria, impossível. Não só por causa das incompatibilidades acima apontadas e jamais vencidas, mas porque, segundo Gnon, as iniciações maçônicas são apenas de pequenos mistérios, segredos do cosmos e da sociedade, que nem de longe tocam às alturas da suprema realização metafísica os grandes mistérios. Então, existem essas duas fases de iniciação. Primeiro, são sobre mistérios de ordem cósmica, histórica, sociopolítica, etc, etc, etc. É uma iniciação, evidentemente. Então, é o que ele diz mais tarde. A casta real, Kshatriya, só tem acesso aos pequenos mistérios. Por quê? Porque o negócio deles é governar este mundo. Agora, para cima disso, você tem os mistérios, vamos dizer, dos mundos angélicos, da eternidade, do próprio Deus. Né? Esse aí só a casta sacerdotal. E diz ele, a maçonaria é uma velha iniciação de pequenos mistérios. Quando você vê a importância que a maçonaria tem nos governos do Ocidente, a explicação é essa. Eles têm as iniciações de pequenos mistérios. Eles sabem coisas sobre a ordem da história, sobre a estrutura do poder, etc., que os outros não sabem. Né? Isso não quer dizer que todos os maçons tenham isso, que o maçom também pode entrar lá, padece a iniciação, só que ele vira a iniciação virtual, ele não entendeu nada. Né? Isso aí eu tive a ocasião já de... Eu nunca fui maçom, mas eu estudei um bocado desse negócio, e eu me lembro que quando veio o filme do Ingmar Bergman sobre a flauta mágica, né? Eu me ofereci para dar para um grupo de maçons uma conferência sobre o simbolismo maçônico da flauta mágica. A flauta mágica é uma ópera composta por Mozart para advogar a admissão das mulheres na maçonaria. Quer dizer, o Mozart foi um pioneiro do feminismo maçônico. E aparentemente funcionou porque começaram, de fato, a admitir mulher. Então eu fui dando a conferência e pelas perguntas eu vi que os caras não estavam entendendo absolutamente nada de simbolismo maçônico. Aquele simbolismo todos para eles só tinha função estética. Eles não tinham, né, entendido a doutrina, a teoria, a ciência por trás daquilo. Eu fiquei aterrorizado. Falei, olha, mas escuta, mas você diz que a maçonaria manda no mundo? Mas até os caras que mandam no mundo estão por fora assim, então nós estamos ferrados mesmo, né? Então, quer dizer, não mandam coisa nenhuma. Eles têm a iniciação, mas ela permanece virtual. posse, quer dizer, não estão tomando posse daquilo que já está na mão deles, né? O René Guénon, ele reformou várias lojas maçônicas, tentando reintroduzir o senso doutrinal, etc., etc., mas eu não sei no que deu. Então, quer dizer, não podia vir do budismo, não podia vir do hinduísmo, não podia vir do judaísmo, não podia vir da maçonaria. A gente não precisa examinar caso por caso. De obstáculo em obstáculo, não é preciso examinar todas as alternativas. A conclusão inexorável é que o labirinto de impossibilidades só tem uma saída. O catolicismo só pode ser devolvido à sua integridade originária se consentir e submeter-se ao guiamento de mestres islâmicos. Ou isso, ou a ocupação do Ocidente pelos muçulmanos. Tertium non datur. Eu acho absolutamente fantástico que tantas gerações de estudiosos do Guénon não tenham decifrado isso. O homem só quer uma coisa, ele só quer islamizar o Ocidente. Isso é para onde tudo converge. Isto é a chave da obra dele. Né? Que, en passant, Guénon e seus continuadores tenham feito várias contribuições valiosas, até mesmo a compreensão do catolicismo pelos próprios intelectuais católicos, especialmente no que concerne ao simbolismo e à arte sacra, é coisa que ninguém, em seu juízo perfeito, poderia negar. Eu mesmo, né? Destaquei algumas dessas contribuições no ensaio Arte Sacra e Estupidez Profana, que foi publicado na Filosofia e Seu Inverso e outros estudos. Você, é claro, você leu Guénon, leu Titus Burger, leu essa coisa. A sua compreensão do simbolismo católico se ilumina de uma maneira impressionante, coisa que você nem imaginava que fosse possível. Você fica deslumbrado com isso. Quer dizer, olha, tudo isso estava na minha mão, como dizer, eu era feliz e não sabia. Só que, em geral, quando você percebe isso, você já está dentro de uma tarica, meu filho. Você já está todo encrencado. Né? Então, veja, de tudo que se estudou sobre arte sacra, simbolismo, simbolismo da própria liturgia da missa, tudo escreveu no século XX, nada se compara ao que essa gente fez. Quer dizer, eles estavam muito acima da intelectualidade católica no que diz respeito ao catolicismo. E com, diz respeito a outras religiões também. Se você pegar qual foi o livro mais profundo que você leu sobre o judaísmo, foi o livro de um membro da Tarika, o Léo Shaya, o livro sobre o homem e seu destino segundo a Cabala, que depois escreveu um livro majestoso sobre a teoria da criação no judaísmo, no islã e no cristianismo. Então, Léo Shaya era um discípulo do Schuon. Então, Schuon pegava aquele material do Guénon todo, dava as chaves do simbolismo. O simbolismo é uma ciência, efetivamente. E isso foi, no Ocidente foi perdido. Se você vê até mesmo os estudos do C.S. Lewis sobre o simbolismo medieval, ele não tem ideia de que aquilo é um conhecimento científico objetivo. Ele ainda trata como se fossem figuras de linguagem, apenas uma coisa artística. Ele deixa muito claro, fala, a ciência derrubou tudo isso, mas ainda tem o valor artístico, simbólico, imaginativo. E o C.S. Lewis está tão atrás dessa gente, mas tão atrás, assim, é um menino comparado com eles, né? Mas também aí, nada a estranhar. Que autoridade poderia um mestre sufi pretender exercer sobre os católicos se, pelo menos em alguns pontos seletos, não provasse compreender a sua religião melhor do que eles mesmos? Não, os sujeitos vêm com a pretensão de dirigir os católicos. Olha, se ele não provar que ele compreende o catolicismo melhor do que o próprio católico, ele não vai ter autoridade nenhuma. Então, isso também fazia parte, vamos dizer, da conquista da autoridade espiritual. Ele chega lá, mas fala, olha, eu tenho mais autoridade espiritual do que seus teólogos, seus papas, etc., etc., porque eu compreendo a sua religião e eles não compreendem. Né? Os artigos católicos, entre aspas, de Guénon, publicados na revista Regnabit entre 1927, 1925 e 1927, não provam, nem mesmo sugerem, que ele tivesse aceitado a independência e muito menos a superioridade do capitalismo, do cristianismo em relação ao islã. provam apenas que nesse período ele ainda acreditava na possibilidade de dirigir o curso das coisas na Igreja Católica por meio da persuasão gentil e da infiltração. Sua partida para o Egito em 1930, com a firme decisão de não mais voltar e de só se comunicar com o seu público daí por diante, por meio da revista Études Traditionnelles, que era uma revista fundada para ser explicitamente guénoniana, assinala o momento em que ele perde essa esperança e, integrando-se cada vez mais nos meios esotéricos egípcios, até mesmo casando-se com a filha do prestigioso Sheikh El Gelkeber, passa a bola de volta às autoridades islâmicas, que de longe haviam orientado suas ações no quadro europeu. Note bem que ele o tempo todo ele insiste, eu não estou falando isso em meu nome, isso aqui não é o pensamento de René Guénon. Eu estou apenas repetindo o que autoridades espirituais orientais me mandaram dizer. Como as coisas evoluíram desde esse ponto até a adoção da política de terrorismo e ocupação pela imigração, coisa que, é claro, jamais aconteceria sem o beneplácito das autoridades espirituais, não que elas tenham mandado fazer, mas se elas não aprovassem, simplesmente não aconteceria. Por quê? Todos os governantes de países islâmicos são membros de alguma tarica. E a obediência de um, eles chamam fakir, né? Fakir não é o sujeito deita emprego, fakir é o membro de uma tarica, né? Plural, fukará. Né? A relação do fakir com o seu sheik está naquele dito de Mohammed. No Islã, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver. Então ele diz, o fakir está na mão do seu sheik como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. Quer dizer, o cadáver não dá palpite. É? Então, quer dizer, é obediência total. O que o sheik manda fazer, você vai fazer, não tem discussão. É muito mais rigoroso do que num exército. E mais ainda, não é só obediência exterior, é interior. Você quer que o sheik molde a sua alma para você poder alcançar os estados superiores, senão não é possível. Se você falar, ah, isso eu não quero, isso eu não gosto, acabou. Ou seja, a passagem, a transformação disso, porque transcorreu desde o momento em que o Guénon chegou lá, falou com o Sheik El-Kebir e disse, olha, não deu. Não tem diálogo, os caras são burros, não estão entendendo nada, eles ficam brabinhos, né, eles se apegam a detalhes, eles diluem o que eu estou falando. Então, entre esse momento e a adoção da política de terrorismo e ocupação pela imigração, alguma coisa aconteceu. Eu não sei o quê. Né? Então, essa é uma história que ignoramos e que só poderá ser contada, talvez daqui a várias décadas, se chegar a ser. Porque tudo isso aí foram conversações ultra-secretas. Não é isso? Muito mais secreto do que serviço secreto, meu Deus do céu. Para vocês terem ideia, quando Henri Corbin chegou no Irã, ele era embaixador da França e muito amigo do Seyed Hossein Nasr. E falava árabe, persa de trás para dentro. Ele tinha sido até aí ele, o tradutor de Martin Heidegger. Né? E ele chegou lá e começou a se informar sobre o esoterismo iraniano, essa coisa toda, e escreveu um livro majestoso em 4 volumes que chama An Islam Iranian, no Islam Iraniano. Né? E você vê que ali ele descobre textos que estão circulando dentro das tarikas há 7 ou 8 séculos, sem jamais ter sido publicados. E ele traduz muito desses textos e eles saem publicados na França, pela primeira vez em séculos. Né? E você vê a imensidão do mundo da filosofia iraniana e diz, mas tudo isso era desconhecido do público? Sim, só era conhecido dentro da tarika. Então, que serviço secreto do mundo consegue manter as coisas escondidas durante 7 ou 8 séculos? Mas nem 7 ou 8 anos. Né? A CIA, a KGB, toda hora está vazando coisas. A tarika nunca vazou nada. Né? O que é absolutamente certo é que Guénon, desde o início da sua atividade pública, declarou não falar no seu nome próprio, mas seguir estritamente as orientações de, aspas, representantes qualificados das tradições orientais, entre os quais, sabe-se hoje, principalmente o próprio Sheikh El Gelkeber, pai da mulher que veio a casar com ele. né? Que teve quatro filhos, dos quais um é chefe da Tarika na Itália. É uma bobagem descomunal dizer que Guénon se converteu ao Islã em 1930. Ele já era membro regular de uma Tarika pelo menos desde os 21 anos. O que basta para mostrar que foi longamente preparado para a missão dificílima que iria desempenhar. Veja, isso aí foi por volta de 1910 e 1911. O primeiro livro no qual ele toca neste problema, onde ele faz das relações entre o Oriente e o Ocidente, foi de 1924. Quer dizer, são 12 anos de preparação até ele começar a ter esta atividade pública. O que já basta para mostrar que foi longamente preparado para a missão dificílima que iria desempenhar. Eu tenho de uma outra fonte que ele antes disso já tinha recebido uma iniciação aos 16 anos, mas eu não consegui encontrar, porque até eu pus uma nota aqui dizendo o seguinte: como eu, nessa mudança de casa, então toda a minha biblioteca está no depósito, e eu estou. Algumas citações estou até fazendo de memória, posso até errar, se alguém encontrar a citação errada, eu corrijo. Então, eu não lembro onde li este negócio dos 16 anos, mas que isso existe, existe. Só não quis colocar porque não tenho certeza da fonte. O segundo fator que dificulta a percepção da identidade de Guénon como agente islâmico é o próprio impacto da obra dele sobre os seus discípulos. Qualificada como, aspas, o mais deslumbrante milagre intelectual da nossa época, fecha aspas, quem disse isso foi Michel Wolfson. Essa obra lança tantas luzes imprevistas sobre o fenômeno religioso e sobre a decadência espiritual do Ocidente, e é tão grande o seu contraste com todo o pensamento moderno ateu ou cristão, que se torna quase irresistível à tentação de encará-la realmente como um milagre, como uma intervenção divina no curso da história. Isso não é exagero, os caras veem assim mesmo. E, veja, do ponto de vista islâmico, pode ser até isso, porque nós, ó, finalmente mandamos um agente, sei lá, para islamizar aquela porcaria toda, eles estão todos perdidos, né, na mão de tradições truncadas ou deformadas, e nós vamos purificar tudo isso. Então, isso é uma intervenção divina, foi Allah que mandou, né? Seyyed Hossein Nasr, no seu livro Knowledge and the Sacred, não hesita a. Vejam isso aqui, é. Não hesita em apresentar toda a história intelectual do Ocidente como se fosse uma longa, tateante e semi-cega preparação para o advento das luzes guenonianas. Assim, gente. Eu tenho esse livro, o Seyyed Hossein Nasr me deu um exemplar desse livro, está autografado, me deu quando eu estava lá na casa dele. E, num primeiro momento, eu li aquilo e fiquei aterrorizado, sem saber o que fazer. Porque se este cara tem razão, então toda a história foi um engano até chegar ao René Guénon. É possível uma coisa dessa? Não, tem algo errado aí, é? Vista desse modo, a obra de Guénon parece uma mensagem suprahistórica, vinda da aurora dos tempos, da própria tradição primordial, e não de um sheik egípcio contemporâneo. Entendendo? Quer dizer, quem foi que mandou ele ir para a Europa, então? Foi Deus lá no paraíso, antes de Adão e Eva? Não, foi o Sheik El Kebir, sogro dele. Futuro sogro, né? O desejo de apagar suas raízes contemporâneas e pairar acima das contingências históricas é manifesto em vários trechos dessa obra. Sempre que se coloca esse negócio das fontes, etc., de onde você tirou, quem mandou dizer, Guénon desconversa. E reforçado ainda por várias expressões de desprezo à mera perspectiva histórica, segundo Guénon, um ilusório véu de aparências passageiras encobrindo a realidade das coisas eternas, ele chega até a criticar o apego da mentalidade ocidental aos fatos como se fosse um vício de pensamento, veja, não deixa de ser curioso que ele desce o cacete no método histórico, mas ele mesmo usa o método histórico no livro Teosofismo e no livro sobre. Pouco menos no livro sobre o Espiritismo, mas o livro, o Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, é só método histórico, análise de documento o tempo todo. E o Seyyed Hossein Nasr, no Knowledge of the Sacred, o que ele faz? Método histórico também. Jean Robin, um dos discípulos, né, caracteristicamente proclama o guenonismo uma intervenção providencial, aspas, a última chance do Ocidente, fecha aspas. É um direito inalienável do discípulo entusiasta celebrar a obra do mestre com os qualificativos mais enfáticos. Mas um qualificativo nada significa quando separado da substância que ele qualifica. Este é que é o problema. Muito bem, é a última chance do Ocidente, mas que chance é essa? É a chance de fazer o quê? Ele não diz. Uma coisa é falar genericamente de última chance do Ocidente. E todos bem sabemos que o Ocidente precisa de uma. Mas outra coisa completamente diversa é esclarecer que não se trata de uma chance qualquer, de uma abstrata e genérica restauração da espiritualidade, e sim de uma salvação pela islamização. Jean Robin simplesmente omite esse ponto. Se ele dissesse, olha, o Islã quer islamizar tudo, e islamizar é de fato a última chance. Fala, bom, aí entendi, você está falando português, claro, então agora nós podemos discutir a sua proposta. Mas se em vez de você dizer que é islamização, você diz apenas é a última chance do Ocidente, dá a impressão que é uma chance do Ocidente se reencontrar consigo mesmo nos seus próprios termos, coisa que não é absolutamente. Ou seja, o que é? É uma redescoberta interna da própria tradição cristã, tá certo? Ou judaico-cristã? Não. É um enxerto de fora que vai transferir a autoridades espirituais islâmicas o controle da espiritualidade ocidental e, portanto, em toda a cultura ocidental, portanto, indiretamente, de toda a política ocidental. Também é muito justo privilegiar o eterno e imutável acima do temporal e do transitório. Ninguém discute isso. Mas qualquer fiel católico habituado ao sacramento da confissão entende que o salto para o eterno, sem passar pela consciência dos detalhes factuais da vida terrestre, tão frequentemente humilhantes e deprimentes, não é espiritualidade, é angelismo. E angelismo, no fim das contas, é coisa do Satanás. Tem um livro maravilhoso do Ferdinand d'Alquier, Le Désir d'Éternité, o desejo de eternidade. Ele mostra que o desejo de eternidade pode assumir essas duas formas, ou de você mergulhar na realidade terrestre da sua condição de existência humana e gradativamente transfigurando com a ajuda de Deus numa outra coisa. E outra coisa é você cortar a referência terrestre e pular para o eterno. Entendeu? Que é exatamente o que toda essa gente faz. O apóstolo que afirma, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, é o mesmo que confessa trazer um espinho na carne até o fim dos seus dias. Não sou eu que existo, é Cristo que existe em mim. Sim, mas eu ainda tenho meus probleminhas. O desejo de voar para o mundo dos arquétipos eternos, saltando por cima da realidade histórica, concreta, não aparece somente nos perfis hagiográficos da missão de René Guénon. Tem um monte de livros sobre a missão de René Guénon. E nenhum deles diz, a missão de René Guénon é islamizar o Ocidente. Sou eu que estou dizendo. E milhões de outras coisas. É tudo blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, maravilhoso. Sim, mas o que é maravilhoso? Mas o que é maravilhoso? Qual é a maravilha? Maravilha é essa. Não aparece só menos perfis hagiográficos da missão de René Guénon, mas pelo menos três livros importantes de autores perennialistas sobre o Islã. Ideals and Realities of Islam, de Seyyed Hossein Nasr, Comprendre l'Islam, de Fritjof Schwann, e Moorish Culture in Spain, cultura saiu em espanhola, como La Civilização Hispano-Árabe, de Titus Burckhardt, mal escondem sua estratégia retórica de mostrar a vida muçulmana só pelos arquétipos eternos que simboliza, contrastando-os explícito ou implicitamente com as misérias factuais brutas do Ocidente materialista. A coisa chega até a ser um pouco ingênua. Só até uma criança percebe que comparar as virtudes de um com os defeitos do outro, em vez de virtudes com virtudes e defeitos com defeitos, não é justo. Ou seja, esses três livros eles assumem a forma de propaganda ideológica mesmo. Vocês viram, eu desde o início aqui, e também no curso de Teoria do Estado, eu disse o seguinte, a ciência política começa no instante em que Aristóteles faz a distinção entre o discurso do agente e o discurso científico. Para vocês verem, ter uma ideia, acho que é o exemplo mais maravilhoso que eu já colhi na história, para ilustrar isso aqui, é o seguinte, Napoleão, é jovem ainda, jovem general, no cerco da cidade de Mantua, tinha o exército austríaco lá resistindo e se saindo regularmente bem, mais ou menos bem contra o Napoleão. E entre os vários generais austríacos tinha um que era notavelmente incompetente. E o Napoleão escrevia elogio atrás de elogio para esse cara, né, mostrando-o como um inimigo temível, na esperança de que o comando austríaco não o demitisse. Eles, nós precisamos que esse cara seja mantido no posto, que desse aí nós damos jeito, né? Isto é um escrito de agente, né? O escrito do agente político, ele não está descrevendo a realidade, mas produzindo um efeito. Esse efeito pode ser o contrário do que ele está dizendo ali, porque depende na orelha de quem vai cair isso. Tá certo? Então, eu vejo que esses três livros são discursos de agente, carregado daquela terminologia metafísica, muito bonita, etc., etc., mas isso aqui é propaganda ideológica, né? Sobretudo, agora que saiu esse estudo dos mexicanos, do mexicano, mostrando que a civilização hispano-árabe não foi nada daquelas belezas que o Burker está descrevendo. Quer dizer, tinha aquelas belezas também, mas tinha horrores ao mesmo tempo. E que depois outros historiadores mostraram que a cultura da Espanha anterior à invasão islâmica já era muito superior ao que veio a ser depois. Tudo isso torna difícil, tanto ao leitor recém-chegado quanto às vezes aos próprios porta-vozes do perennialismo, admitir o óbvio. A obra de René Guénon pode ter todo o caráter salvador que se deseje, com a condição de que se admita o óbvio, que, no fim das contas, ela jamais ofereceu outra via de salvação para o Ocidente, exceto a islamização. Também é certo que qualquer cristão inteligente, católico ou não, pode tirar proveito dos ensinamentos de René Guénon sem aderir ao projeto guénoniano. Mas como recusar a adesão sem sequer saber ou querer saber que o projeto existe? Todo idiota útil é idiota e útil na mesma medida em que nega a existência daquele que o utiliza. Ou seja, se você não compreende o projeto guénoniano, você acaba servindo. Por quê? Porque não há outro projeto mais abrangente. Presta atenção, hein? Não é que você aderiu, você gostou da coisa. Fala, não, meu filho. Toda ação humana individual, ela se encaixa dentro de correntes macroscópicas. E se você tem só uma corrente macroscópica dominando o cenário, as suas ações vão convergir para lá inexoravelmente, mesmo que você não queira, mesmo que você odeie isso. Muitos cristãos, católicos ou não, sentiram-se tão indignados ante os ensinamentos de René Guénon que fizeram várias tentativas de refutá-lo e até de achincalhá-lo. Se você pega o livro da Marie France James, por exemplo, que não é um livro mau, no fim das contas, né, que é Esoterismo e Ocultismo em torno de René Guénon, que é acompanhado, aliás, de um dicionário dos personagens, um livro muito bem pesquisado, você vê que a intenção ali de achincalhar é notória, meu Deus do céu. E é uma autora católica. Essas tentativas só provaram a superioridade intelectual do adversário e caíram no ridículo ou no esquecimento. Sob esse aspecto, os discípulos de René Guénon não estavam totalmente errados ao considerá-lo insuperável, a bússola infalível, como dizia Michel Wolfson. Sim, insuperável porque a proposta é insuperável porque não tem outra. Dá para entender? Mas Guénon não precisa ser combatido nem vencido. Isso é o ponto mais importante. Ao adotar o pseudônimo de Esfinge nos seus primeiros escritos, ele sabia que aqueles que não decifrassem a sua mensagem seriam engolidos e reduzidos à obediência. Pouco importa se gostando ou não. Você não entendeu, eu estou mandando em você. Por quê? Eu estou aqui impondo não um poder político, não é que eu quero que você vote em mim, me põe na presidência, eu estou disputando autoridade espiritual. E autoridade espiritual é hegemonia intelectual. Aqueles que esperneiam entre gritos de revolta não deixam de prestar-lhe obediência a contragosto ou mesmo inconscientemente, porque você está forçando, vamos dizer, conflitos dentro de um quadro que ele já organizou, abarcou, organizou e está dirigindo. Uma vez decifrada, porém, a esfinge não tem remédio senão soltar gentilmente a presa, a qual sairá das suas garras não somente livre, mas fortalecida. Então, O Guénon não pode ser combatido, ele pode ser vencido, simplesmente decifrando, né? A proposta é dizer: não, não quero. É só isto, na verdade. Mas se você não entendeu a proposta, você fica brabinho com isso, aquilo que ele disse, não adianta nada absolutamente. Você imagina aí, sei lá, o Júlio Severo brigando com o René Guénon. Fala: meu Deus do céu. É uma coisa assim, tão desesperada, tão patética, né, que dá vontade de chorar, né? Então, o que é para fazer com o René Guénon? Bom, eu acho que é para fazer o que eu fiz. Você vai absorver tudo, você vai aprender tudo, até você entender do que se trata, até você decifrar a esfinge. Antes de você decifrar a esfinge, o que é que você faz? Você não faz nada. Porque você só vai se fazer de palhaço. E a hora que decifrou, você está livre dela automaticamente. Ela não pode te devorar. O que é o devorar mais? É incorporar no seu organismo. É fazer de você uma parte dela. Está entendendo? Então, se você decifrou, ela não pode devorar mais. Então, é esse que é o truque. Agora, isso requer paciência. Requer, vamos dizer, a tolerância para com o estado de dúvida, que desde a primeira aula eu insisti, que é a condição sine qua non da vida intelectual, exige a confiança no guiamento do Espírito Santo. Diz: olha, Deus vai me guiar nisso aqui, eu vou entender esse negócio. Custa o que custar. Pode levar 40, 50, 60 anos, mas eu vou chegar lá. Mas é a abstenção de atitudes emocionais antes de você ter certeza do que você está fazendo. Então, é assim, é uma questão de tempo, paciência, boa vontade e honestidade intelectual. É só isto. Se você tiver isto, não tem René Guénon que vai te engolir, meu Deus, não tem esfinge que vai te engolir, né? Então, é só este o negócio. Então, de qual é a possibilidade de haver um projeto cristão mais abrangente que o do Guénon? Falei: eu acredito que existe essa possibilidade e acredito também que eu não terei tempo de desenvolver. Ou seja, isso não é para a minha geração, isso já é para a próxima. Mas, se você nem decifrou a proposta ainda e não conseguiu pular fora dela, então aí você está dentro. Tá certo? E você está, de alguma maneira, trabalhando para a islamização, querendo ou não. Então, aqui eu acho que a partir daí, a partir do momento que você chegou a esta compreensão, né, em primeiro lugar, toda a obra do Guénon se ilumina de uma maneira absolutamente extraordinária. Quer dizer, tudo aquilo que era mistério deixa de ser. Fala: agora entendi o que ele quer, né? Então, esta é a chave da abóbada. Este é o objetivo final. E, portanto, é o princípio de tudo. E isso explica também por que que ele escondeu o que as coisas que escondeu. Isso explica por que que ele não pôde, por exemplo, aceitar a descoberta do Schwann de que os sacramentos tinham poder iniciático. Naquele momento, pareceu a ele que isso contraditava o projeto dele. Na verdade, não contradiz nada, mas pareceu. E assim por diante. Também por que que ele ocultou as suas fontes tão bem? Porque ele mostrava um domínio dessas coisas que é absolutamente extraordinário, muito acima do que qualquer orientalista de universidade. Então, fala: pô, mas de algum lugar ele tirou isso? Quem ensinou o cara? Onde que ele aprendeu? Ele nunca dizia. A coisa só começa a aparecer depois que ele vai para o Egito, ele casa com a filha do Sheik, e daí você começa a perceber que este Sheik já estava presente ali na vida dele fazia muito tempo. E esse Sheik não é esse Sheik é a ponta de uma tradição de 7, 8 séculos. Muito bem, espero que tenham entendido. Quando as pessoas sempre diziam que se deviam ler René Guénon, eu não dizia nem que sim, nem que não, né? Eu digo: bom, agora você tem uma perspectiva na qual você pode mais ou menos encaixar o René Guénon, agora você entende onde é que ele quer chegar. Tá? Com isto, a esfinge perdeu os dentes, é? Ela não vai te fazer mal nenhum. Tá? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Bom, as perguntas estão realmente mais centradas na aula de hoje, né? Aqui, Bruno Botino Grangeiro da Silva pergunta: os melhores maçons franceses têm compreendido a grandeza da extensão do Guénon? Irene Mangui entenderia bastante, não conheço essa autora, mas os livros melhores que eu li a respeito são Jean Tourniac, Tourniac. Eu acho que eles compreenderam perfeitamente bem. Só que é o tal negócio. A maior parte desse converso encobre esse ponto. Fala, olha, a maçonaria não vai resolver o problema do Ocidente, o budismo não vai resolver o problema do Ocidente, só que ele está propondo é a islamização mesmo, não tem outra. Bruno Bottino, de novo. Já agora eu poderia tratar com algum detalhe como decifrar o caráter incerto dos sacramentos católicos? Não é necessário decifrá-los. O padre Juan González Arintero, em dois livros chamado Questiones Místicas e La Evolución Mística, matou essa questão de uma vez para sempre. Quer dizer, os sacramentos cristãos destinam-se à cristificação do fiel, destinam-se a transfigurá-los na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso é o iniciático no mais alto grau. Isso não é só um rito de agregação pelo qual você, vamos dizer, é aceito numa comunidade, de modo que as suas preces serão atendidas através. É assim que se explica a rito de agregação. Existe a mente coletiva da comunidade, que se chama de egrégora, e as suas preces são atendidas através da egrégora. Sua prece entra lá na egrégora e chega até Deus através da egrégora. Isso seria a rito de agregação. Os sacramentos cristãos não são assim de jeito nenhum. Eles já são diretamente para a cristificação do freguês. Tá entendendo? Lê lá no padre inteiro, né? E você vai ver que, no fundo, o Guénon está nos vendendo um negócio que a gente já tem. Agora, se a gente perdeu a compreensão do nosso próprio patrimônio, não é o fato de um outro explicar esse patrimônio melhor do que nós que lhe dá autoridade sobre esse patrimônio. Porque para ter essa autoridade, não basta ele entender intelectualmente isto. É preciso que ele pertença à linhagem de Pedro, né? Então, veja, funciona aí o mesmo princípio das iniciações sufis. Um deu iniciação para o outro, que deu iniciação para o outro, que deu iniciação para o outro, e isto aí é a árvore genealógica da Tarika, que em geral eles fazem um desenho grudado atrás da porta da Tarika, está lá desde o primeiro sheik. Chama Silsilat, da corrente. Então, na Igreja Católica, existe também a Silsilat, a corrente que vem de Pedro. Se você não está nessa corrente, você não tem autoridade espiritual nenhuma sobre o cristianismo, por mais que você entenda. Então, eu concordo que, de fato, em muitos pontos, esse pessoal de Guénon Show entendeu o catolicismo melhor do que qualquer autor católico que eu conheça. As coisas que eles escreveram sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus. Né? Vamos dizer, a própria obra do Louis Chaumont Lasset, que é um cara muito influenciado pelo Guénon, Le Bestiaire du Christ, né? Passagens majestosas do Fritjof Schon sobre Nossa Senhora, tudo isso aí você vê, pô, nenhum teólogo católico me explicou isso aí, né? E eles de fato entendem melhor, só que isso não adianta, né? Você não tem autoridade espiritual. Você tem, no máximo, você tem, digamos, uma envergadura intelectual que ninguém lhe nega, tá certo? E, de fato, tudo que eles mostram de compreensão da igreja, do catolicismo, de certo modo, eles neutralizam ao inserir o catolicismo dentro de um corpo maior, que não existe sem o próprio catolicismo. Quer dizer, que a ideia da tradição primordial, o próprio Santo Agostinho se refere, né? Ele disse que o mundo já era cristão muito antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante, né? Então, quem representa essa tradição primordial? Evidentemente é a Igreja Católica, não há mais ninguém, né? Quer dizer, o Islã que começa 700 anos depois, tá certo? Você vai dizer que o Cristo nada ensinou em segredo, exceto para uns carinhas que ficaram quietos e foram aparecer lá no mundo árabe 700 anos depois, ou foram aparecer na maçonaria 18 séculos depois. Não é possível, né? Então, Cristo está mentindo, ele ensinou um monte de coisa em segredo, esses carinhas guardaram, estão contando agora. Então, uma coisa é uma civilização, uma sociedade, ter esquecido o sentido de certas coisas. Outra coisa é ela ser em segredo. Lucas Lacerda pergunta, muito oportunamente: a concepção tradicionalista é abrangente ao ponto de abarcar intelectualmente os milagres de santos cristãos? Como os tradicionalistas entendem os milagres dos santos cristãos, especialmente santos contemporâneos de Guénon e João, como o Padre Pio? Compreendo maravilhosamente bem. Quem me chamou a atenção para o Padre Pio pela primeira vez foi o Marco Palles, que era, ele já não era mais um membro do Tariq, era um ex-membro, mas ainda era um autor schwoniano, guenoniano, eu me correspondi com ele muito tempo. E foi ele que me chamou a atenção para o Padre Pio. Eu jamais teria sabido da existência do Padre Pio sem o Marco Palles. E que escreveu a respeito um capítulo maravilhoso no livro, eu acho que Pigs and Lamas é um dos livros que ele escreveu. Não lembro se foi nisso ou se foi a Buddhist Spectrum. Acho que foi a Buddhist Spectrum. Ele é um capítulo sobre o Padre Pio. Eles compreendem essas coisas perfeitamente, tão bem quanto qualquer católico, ou às vezes até mais. Se não fosse isso, veja, a simples pretensão de ter autoridade espiritual sobre o catolicismo seria ridícula se eles nada tivessem a contribuir ao catolicismo. Não é isso? Então, eles têm a contribuir do ponto de vista da compreensão teórica. Né? Agora, do ponto de vista da iniciação e realização espiritual, eu digo, escuta, você quer me vender uma realização espiritual que eu já obtive através do sacramento? Eu já tenho isso aí. Né? É verdade que as coisas que você está me explicando podem me ajudar a realizar isso aí, mas não ajuda tão bem quanto o Padre Arinteiro. Né? Lê os livros do Padre Arinteiro, você vai ver se vai mudar a sua vida. Né? Aqui, Gabriel Campos pergunta, o Duguin conseguiu também desvendar e compreender a obra René Guénon? A influência do René Guénon sobre o projeto Irãozero manifesta desde o início. Né? O Duguin confessou isso. Né? E, agora, o Duguin, o projeto dele não é o islâmico. Ele pretende, por sua vez, abarcar o projeto islâmico numa coisa mais abrangente, que ele chama o projeto eurasiano. E o projeto eurasiano junta tudo aquilo que é anti-ocidental. Portanto, também absorve toda a crítica do René Guénon, a crise do mundo moderno, o reino da quantidade, etc., etc., está tudo ali. E absorve também o Évola, que era talvez um crítico mais radical ainda da modernidade. Não é isso? Então, vamos falar em modernidade. É claro que nós temos que perder ilusões sobre a modernidade, iluminismo, democracia moderna, etc., etc. Claro que temos que perder, mas isso não quer dizer que nós temos que trocar a modernidade por alguma dessas outras propostas. Porque você veja, uma longa tradição de raciocínio anti-moderno e anti-iluminista desemboca exatamente no fascismo. É isso que vocês querem? Né? Então, você veja, uma das coisas características do fascismo, que atualmente todo mundo usa a palavra fascismo só como insulto, você vê, o pessoal do PT e do PSDB fica dizendo, você é fascista, não, fascista é você, fascista é a mãe, etc., etc. O fascismo é um conceito científico, meu Deus, é um conceito descritivo que tem que ser usado de maneira apropriada. Então, uma das coisas características no estilo fascista é que ele mistura uma espécie de anarquismo individual com a pregação, vamos dizer, de uma rigidez autoritária na esfera política. Os autores fascistas são todos anárquicos, de algum modo. Se você vê Luiz Ferdinand Celine, Gabriel D'Annunzio, eram tipos altamente individualistas, né? E individualizados. São personalidades assim, únicas, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, estavam favorecendo um regime de uniformização totalitária. Esse é um paradoxo. Não é isso? Mas todos esses movimentos eles têm paradoxos. Você não vê hoje feministas marchando ao lado dos islâmicos machistas, isso também acontece. É? Então, onde essa mistura de individualismo romântico com a ideia de uma sociedade totalmente racionalizada, organizada e militarizada, fala, bom, era assim na cabeça deles, o que, é que eu posso fazer? É? Você espera que todo mundo seja um dicionário de lógica? As coisas não são assim. É? Por exemplo, esse cretino desse Ricardo Tim, ele numa entrevista que ele deu recentemente, disse, não, entre os fascistas não existe individualidade, é tudo reduzido a uma pasta coletiva. E daí lá embaixo ele mesmo cita, não, no Brasil só tem o fascismo tupiniquim, é ridículo, não tem grandes figuras como Gabriele D'Annunzio e Luiz Ferdinand Celini, e cita lá uma série de individualidades totalmente inconfundíveis. Eu disse, quer dizer, você está citando esses nomes, então quer dizer, você não leu esses caras, você apenas conhece a fama deles. Porque se você ler, você vai ver. Um camarada mais individual, mais irredutível a qualquer discurso coletivo do que Luiz Ferdinand Celini não existe. Né? Inclusive porque o Luiz Ferdinand Celini, os livros dele estão repleto de palavrões e cenas escabrosas e pornografia, etc., etc., que o tornaria inaceitável em qualquer ambiente fascista de certo nível social, né? Que é um camarada mais individualizado que Ezra Pound. Né? E, no entanto, não aderiu ao fascismo, não fazia na Itália discurso a favor de Mussolini. Tudo isso é possível, gente. Né? Quer dizer, essa coisa, vamos dizer, de você raciocinar a partir de termos genéricos, tipo fascismo, socialismo, liberalismo, etc., isso nunca leva a nada. A gente tem que ir para o fato concreto, onde nada é exatamente assim. Nunca nada é exatamente assim. Fernando Golombieschi, um curso de cosmologia simbólica cristã em grande escala, junto com a restauração da alta cultura, ajudaria a fortalecer a cultura ocidental? Ou, no caso menor, o Brasil? Sem dúvida. Mas eu não me sinto qualificado no momento para fazer isto. Eu acredito, vamos dizer, que todo o meu esforço é de tipo analítico e explicativo, e não construtivo doutrinário. Vai chegar um momento, vamos dizer, onde as pessoas vão fazer obras construtivas, doutrinárias, mas não é o caso agora. Agora a gente tem que tentar explicar o que está acontecendo. Isso quer dizer, antes de você descobrir para onde você vai, você tem que descobrir onde você está. Matheus Pu. Duas perguntas. Poderia comentar sobre a sinceridade do catolicismo de Jean Borella? Olha, sinceridade eu não sei, mas a ortodoxia dele eu duvido. Ele muitas vezes se aproxima da heterodoxia mesmo, da heresia. Embora seja um autor de um valor extraordinário. Se a gente for jogar fora todos os heréticos, ih, meu Deus do céu. Olha, se você pegar a Patrística Latina, a Patrística Grega, está cheio de autores lá que disseram coisas heréticas. E daí? Fazem parte do patrimônio da igreja. Quer dizer, nem todo mundo tem que estar certo em tudo. O senhor, por vezes, comentou que o Erich Wegener só percebeu a importância do Islã com certo atraso, no fim da vida. Assim sendo, que faltaria incorporar a obra do Guénon no que tange ao projeto islâmico? Exatamente o que eu estou fazendo. Várias coisas que eu fiz, elas se incorporam no esforço do Erich Wegener. Quer dizer, eu estou tentando dar uma forcinha em certos pontos onde que ele não abordou, que não abordou suficientemente. A própria teoria dos quatro discursos é isto. Quer dizer, quando o Guénon, o Wegener fala, você, da descompactação dos símbolos, né? Como é que descompacta? Como é que se dá isso concretamente? Através dos quatro discursos. Aliás, falar nisso, teve uma senhora que publicou a teoria dos quatro discursos como se fosse dela. Não é isso? É uma tese universitária. Então, mais tarde eu divulgo quem foi. Eu fico com dó das pessoas quando fazem isso, eu fico até com pena de desmoralizar a pessoa, mas às vezes é obrigatório fazer. Felipe Rizzo pergunta: sobre a cooperação entre islamismo e comunismo para destruir o Ocidente, pode-se dizer que os partidos de esquerda no Brasil defendem o islamismo, tendo essa cooperação mútua em mente, ou são apenas idiotas úteis que agem dessa forma sem saber qual o motivo? Mas claro que é a segunda alternativa. No Brasil são todos assim. Agora, o fato é que o comunismo tem o seu próprio projeto de globalização. Isso já foi explicado, já citei bibliografia a respeito, etc., etc. Desde o início ele é um projeto de globalização. E o Islã também tem um projeto de globalização que vem desde muito antes e que toma novo impulso no século XX. Então, eu acredito que há uma concorrência aí, sobretudo na esfera da hegemonia intelectual. E, nesse sentido, os muçulmanos estão ganhando. A concepção deles é muito mais abrangente do que a marxista e até mais abrangente do que a eurasiana. Eurasiana, por exemplo. Eu não vejo que base a Igreja Ortodoxa Russa poderia servir para um. Poderia ser fundamento de um globalismo. O Islã já mostrou que é exportável. E a Ortodoxia Russa, ela está lá presa dentro do território, faz não sei quantos séculos, e não sai dali. A Rubens Carneiro. O senhor recomenda a leitura da Crise do Mundo Moderno? Bom, se você tiver a devida perspectiva, quer dizer, agora que eu já dei o mapa da mina aqui, eu acho que a obra de Hegel não perde muito da sua periculosidade. Mas também é claro o seguinte, que na leitura muita gente vai se confundir. Tem muitas pessoas que gostam de discutir comigo, mas elas não refutam exatamente o que eu estou dizendo. Elas dissolvem o meu argumento em algum aspecto particular. Ah, mas você disse tal coisa, mas ali está... Ele pega algum detalhe, fica discutindo aquele detalhe, e isso desvia o foco. Tá certo? Então, vira, a escola tradicionalista é uma biblioteca inteira, gente. Quer dizer, para você se perder ali, é a coisa mais fácil do universo. Isso aqui, essas conclusões que eu tirei, me custaram 30 anos da minha vida, não é só de leitura. Né? Custaram até risco de vida, se você quer saber. Não é isso? Quando eu digo para você que para fazer alguma coisa, você tem que fazer que nem os Founding Fathers, arriscar sua vida, seus bens, sua honra e sua liberdade, eu já arrisquei tudo isso muitas vezes, tá certo? Depois acabei saindo inteiro. Mas na hora dá a impressão que é o fim do mundo. Né? João Gabriel pergunta, ele faz a comparação com Chesterton e diz... A relevância existencial de pertencer a uma religião e não pertencer a outra, pergunto, o mesmo foi perguntado a Chesterton, por que o senhor é católico? Eu optou por ser católico? Não, eu fui batizado na Igreja Católica. Eu tenho a foto lá, eu era um inocente bebê desse tamanho, gordinho. Tá certo? Então eu estou ali desde que nasci. Interiormente jamais saí. O que eu ouvi é que depois do Concílio Vaticano II, eu até que acompanhava as atividades da Igreja até certo ponto, eu comecei a notar que a igreja tinha desaparecido. Eu não saí da igreja, a igreja que saiu de mim, tá entendendo? De repente eu ia nas igrejas, eu ouvia umas conversas esquisitas, idiotas, né? Então não é que eu rompi, não ia romper jamais, mas possível perdi interesse durante muitos anos e comecei a ler outras coisas. Né? Agora, por que ser católico? Bom, é um motivo muito simples. Eu vou responder de maneira mais genérica, em vez de por que ser católico, por que ser cristão de modo geral, porque essa resposta se aplica a todos. Bom, nós vimos que do ponto de vista da doutrina metafísica, de fato, todas as religiões são iguais. A teoria do Schuon está certíssima. Só que é o seguinte, a doutrina metafísica não salva ninguém. Não é isso? E, vamos dizer, o caminho da salvação passa pela interferência real de Deus no mundo. E o que implica interferência no mundo da matéria. Não só da matéria em torno aqui, mas no seu corpo também. Tá certo? Quer dizer, se não existe isso, não tem realização metafísica coisíssima nenhuma. Então, a marca da presença de Deus é a ação dele no mundo da matéria. Quantas vezes será preciso repetir isso aí? Então, claro que os autores perenalistas eles são capazes de entender perfeitamente o que o Padre Pio está fazendo. Mas eles não são capazes de fazer o que o Padre Pio faz. Então, para quem que eu vou pedir a realização metafísica? Para os caras que escrevem a respeito, que dizem coisas bonitas a respeito, ou para o camarada que atesta a presença do Cristo através da sua ação na matéria? Quem me ensinou esse critério? Jesus Cristo, no, eu acho que é Mateus, capítulo 11, versículo 6, ou vice-versa, em que perguntam para ele se ele é o Messias ou se deve esperar o outro. Ele diz, vocês vão lá e digam para João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, etc, etc, etc. Então eu falei, ó raios, este é o critério. Ele mostrou, para saber quem é o Messias, ver o que ele está fazendo na esfera da matéria. É? E não é fazer qualquer coisa esquisita, porque qualquer coisa esquisita até o diabo faz. É fazer exatamente aquilo que foi pedido de maneira providencial, tá certo? E por caridade. Nesta ação, você tem que ver o amor de Deus agindo no plano da matéria. Aí acabou a conversa. Pô. E isso aí, de fato, se você quer saber, só o cristianismo tem. Eu digo, toda a convivência que eu tive com esse pessoal perenialista, eu não vi uma única pessoa, eu não digo uma pessoa que me parecesse santa, eu não vi uma pessoa que me parecesse boa. Eu só vi fofoca, intriga, maldade, má intenção. Isso na Tariqa do Shuom. E os inimigos da Tariqa do Shuom são pior ainda. Quer dizer, eles adoram uma fofoca, adoram esmiuçar misérias reais e imaginárias da vida alheia. Né? Tem muito pouco que eles parecem os irmãos viadascos. Tá entendendo? Então eu falo, mas o que essa gente tem para me ensinar? Eles têm, claro, tem muita coisa. Mas se aquilo se resume de fato na esfera intelectual e numa presunção espiritual monstruosa. Por isso que eu vi. Então acho que podemos parar por aqui. Tá bom? Agora, eu não gosto de sair falando mal da escola perenialista, porque eu aprendi muita coisa com eles. Você não pode cuspir no prato que comeu. Né? Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar preso dentro da redoma que eles construíram para você. Eu já disse, você decifra e a esfinge te solta. É? Aqui a Rochinander não é para qualquer um, agradeço. De fato não é para qualquer um. Isso me custou 40 anos da minha vida. Não é qualquer garoto que diz, ah, vou ler agora. Não é qualquer Caio Rossi que chega lá, ah, vou ler aqui, vou entender tudo. Quem está brincando? Pô? O Rodrigo, imagina o Rodrigo Constantino lendo essas coisas, dando palpite. Eu espero que isso jamais aconteça. É? Tá bom? Então vamos lá, até a semana que vem, muito obrigado.